Podcast Bancada Azulina. Simbora, dragão! Simbora, torcida proletária! Alô, torcida jovem confiança! Alô, trovão azul! Tamo junto, hein? Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina número 116, para falar sobre a eliminação na Copa do Nordeste e também sobre o clássico Sergipe versus Confiança, Confiança versus Sergipe, que acontece amanhã, ou hoje, ou já aconteceu, a depender da hora que você esteja ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo. Para falar de tudo isso aqui, estou na companhia dos meus amigos, Lucas Oliva. E aí, Lucão, como é que você está, meu querido? Tenha uma boa noite. Boa noite, bancada. Mudou, viu, Tina? O clássico agora vai ser às 10 para 6. Vamos aí, Mike, debater a desclassificação do Nordestão e mais um cercão aí para a história. Valeu, Lucas. Também aqui comigo, lá diretamente de Betim, Felipe Moura. E aí, Felipe, como é que você tá, meu querido? Eu tô bem, graças a Deus. Boa noite, nação azulina. Bom dia ou boa tarde, caso você esteja ouvindo ou durante o dia ou à tarde. E vamos aí, né, engolir essa espinha de peixe, porque tá difícil de descer na garganta essa eliminação aí, viu? E o clássico a gente sabe, né? Clássico a gente não vai desmerecer o nosso adversário, porque isso é munição para eles e pode ser que, né, o feitiço vire contra o feiticeiro. Ô, Lipe, eu já digeri, viu? Vencendo o Sergipe amanhã, tá tudo bem para mim. Pois é. Não pode se complicar no estadual. Não se complicar no estadual, Série B é outra história. E fechando a bancada hoje, meu amigo Fernando Dragão Gaiato. E aí, Fernandinho, como é que você tá, meu querido? Como é que tá esse seu início de semana? Salve, minha galera, minha bancada. E aí, Mike, Felipe, Lucas. Lucas! Um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente. É bom estar aqui novamente pra poder falar de confiança. A gente queria estar com esse clássico adiado, tendo que viajar para Salvador às pressas e voltar para trazer o time, mas a realidade é outra, né? Então, vamos com o estadual, que é o que nós temos para amanhã, né? Beleza. Pois é, cara, a gente tava mal acostumado, já passamos de fase uma vez, chegamos na semifinal, próximo passo é a final. Mais uma vez, caímos na fase de grupos, né? Nordestão, espero que não volte a ser o terror que era antigamente, né? A gente entrava já sabendo do que o fumo ia entrar. Vamos lá, o Bancada Azulina, o podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária, a loja Nação Proletária que fica na rua Professor Tenente, na verdade, Tenente Teófilo Ottoni, na Galeria Espaço Nobre, na 13 de julho, eu não sei ainda como se fala o nome do espaço, mas é Espaço Nobre, e aí escolha o idioma que você quiser, lá você vai encontrar o manto novo, e também vai encontrar uma queima de estoque dos materiais de 2020. Então, o manto novo está muito bonito. E ainda não pude comprar o meu, mas você que pode, compre o seu e aproveite e já deixe lá mais um dinheirinho e compre o de 2020, para você que não tem, ou para presentear, enfim. Além disso, o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Também você vai achar no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Se você preferir o seu aplicativo preferido de podcast, é só procurar por Bancada Azulina. Quem sabe um dia estaremos também na Globoplay. Patrocina nós, Globo. Mike, antes de ir para o próximo corte, lembrar que está rolando um sorteio no Instagram da Loja Nação Proletária. Está aqui na tela para quem está vendo agora. Cadê? Ajuda a focar aqui a câmera. Rolando um sorteio aí no uniforme do Dragão. Também tá rolando um outro sorteio no Proletário News. Que a loja Nação Proletária vai ser no dia 30 de abril. Então, valendo aí uma camisa. Só entra lá no Instagram, como você falou. Proletário News também tá valendo uma camisa e um boné. Então, para quem não tem condição de comprar agora, pode contar com a sorte também. Pois é, e em breve teremos o sorteio, né? Que era para ter uma vez no mês, mas a gente é muito safado, acaba não reivindicando o prêmio lá na loja Nação Proletária, mas todo mês é para ter um sorteio aqui do Bancada, para os nossos ouvintes. Então, deem sugestões, inclusive, de como seria esse sorteio, que a gente vai começar a fazê-lo. É, mandar um abraço aqui para o meu amigo, meu irmão, meu amor, Matheus Felipe, do ADC Mil Grau, já mandou um boa noite. Likes UFC, dizendo que o Confiança será um novo PSG. Quem seria o Neymar? Neymar seria o Bruninho. Neymar tem que ser Ítalo, o gênio da bola, como diria Lu. Boa, boa. O gênio da bola. O mago. O mago da terra. Vamos começar com Copa do Nordeste, Confiança desclassificado da Lampions League. Chegou na reta final, eu fiz uma arruma de conta, fiz o mapa astral do momento dos jogos, deu tudo certo, só não deu uma coisa, Confiança. O Sport, com gol de Mikael, golaço de Mikael, conseguiu empatar com 13. O CSA também empatou com o Paio. Eram dois resultados que nos importavam. O ABC quase vence o Bahia. A gente tem até três resultados, mas o Bahia virou. Mas faltou a parte do Confiança. Confiança não venceu. Não só não venceu, ele perdeu o jogo contra o Fortaleza aqui no Batistão. Estamos fora da Copa do Nordeste. Lucão, seu balanço aí da Lampions League 2021. Então, Mike, voltamos ao novo normal, né? Ficou um pouco frustrante porque o Confiança vinha de uma bela campanha no passado na Copa do Nordeste, chegamos às semifinais e fomos desclassificados pelo Bahia daquela maneira, aquele chute já no finalzinho. Também fizemos uma grande campanha contra nordestinos na Série B 2020, vencemos muitos jogos, a gente estava mandando aqui, então tinha essa expectativa do Confiança reeditar uma nova campanha no Nordestão e exterminar de vez esse fantasma, que sempre foi um fantasma. O Nordestão sempre foi o campeonato mais sofrível para o torcedor proletário, disparado. Mas voltamos ao novo normal e fomos desclassificados na primeira fase, como sempre acontecia da década de 90 para cá. Foi um pouco frustrante, porque são aquelas coisas do Confiança, né? Eu falei, para esse jogo vai acontecer o seguinte: ou o Confiança vence o Fortaleza e os resultados que a gente precisa não vão acontecer, ou os resultados que a gente precisa vão acontecer e a gente não vai vencer o Fortaleza. Então, são essas coisas que acontecem com Confiança. Fica aí a frustração desse primeiro, essas desclassificações. E eu lembro para o torcedor proletário, né, que está vendo esse time de Daniel Paulista com 43%, 46% de aproveitamento. Eu acho que três jogos chaves, tudo seria diferente. Se a gente tivesse empatado com o 4 de julho em Piripiri, se a gente tivesse empatado com o Alto lá no Piauí e vencido o Salgueiro, tudo seria diferente. A gente teria passado para a segunda fase, pegado o Cuiabá na Copa do Brasil, e a gente também teria passado na Copa do Nordeste, mesmo perdendo para o Fortaleza, se a gente tivesse empatado com o Altos e vencido o Salgueiro, Mike. Valeu, Lucão. Na verdade, nós voltamos ao antigo normal, né? Não voltamos ao novo normal. Se a gente vence esses jogos, que na verdade a gente já projetava isso, a gente sabia que seria muito difícil vencer o Fortaleza no Batistão, a gente acabou deixando tudo para a última hora e realmente o normal, que seria perder para o Fortaleza, aconteceu e a gente faltou ali dois pontos que a gente deixou contra o Salgueiro para poder passar de fase, ou deixamos contra o Altos, que inclusive passou de fase no outro grupo. Felipe, qual foi os momentos mais decepcionantes para você nessa Copa do Nordeste de 2021? Mike, sinceramente, foi como a gente... Lembra que a gente fez uma live depois do jogo do Salgueiro e a gente falou, e você me falou como é que foi o jogo e tudo mais, e eu falei que... Você até me perguntou como é que eu achava que o Confiança tava com retrospecto, né, com os times de Série C e Série D. E, cara, a gente começou muito mal. A gente começou muito mal. Aquela derrota pro Altos doeu. Doeu bastante. Porque parecia que o time estava engrenando no jogo e do nada o time dormiu. Simplesmente dormiu. E aí toma a virada do Altos fora de casa, o que complicou bastante, porque, querendo ou não, seriam três pontos que fariam total diferença aí no jogo agora contra o Fortaleza, e a gente deixou isso escapar. Foi realmente uma campanha decepcionante para mim, que já estava pensando até em, de repente, uma semifinal e uma final. A gente tinha condições para isso. Mas aí a gente volta naquela questão, né, da reformulação do elenco e tal, e o torcedor que ainda acha que o problema foi a montagem do elenco, essas coisas e tal, e, cara, é muito complicado. Eu sinceramente, eu fiquei bastante decepcionado. Perdemos bastante o nosso primeiro semestre, né, com a saída da Copa do Brasil para um time de quarta divisão, e com a saída, novamente, da Copa do Nordeste, com início tosco para um time de terceira divisão, que é o Altos. Complicado demais. Valeu, Lipe. Manda um abraço aqui para Max, Antônio e Márcio Dutra, que já estão aqui na live construindo esse podcast com a gente. E também mandar um abraço, eu sei que dificilmente ele vai estar vendo isso aqui, mas depois acho que DG pode mandar esse abraço para a gente, para Matheus Barbaço, que chegou... Quer dizer, não só Matheus Barbaço, né? O canal Só Mais Bahia chegou a 100 mil inscritos hoje. Fizeram uma live lá. Inclusive, eles lembraram que uma das poucas alegrias do Bahia em 2020 foi a vitória sobre a gente na semifinal da Copa do Nordeste. Então, mandar um abraço para a turma lá do Só Mais Bahia. DG, vamos lá tentar achar o copo meio cheio. O Confiança contra times de Série B e Série A, nós... empatamos com Vitória, nós vencemos nós vencemos o Sport e nós perdemos por Fortaleza, mas assim, perdeu porque o Confiança cagou no pau, deu um gol, ficou todo mundo querendo aquela mão, o juiz não deu, o Bossalto foi lá e marcou. Dá para ver um copo meio cheio, algum alento no meio dessa desgraça toda que se abateu sobre a torcida? O fato de a gente ter feito alguns jogos interessantes, pelo menos alguns recordes, contra esses times que são de níveis superiores... O copo meio cheio está na dupla de zaga, né, que a gente encontrou. Sem dúvida nenhuma, é o grande motivo de ter alegria é ter encontrado essa dupla de zaga aí. Realmente a experiência do velho Barreiro, o Rambo Barreiro, né, com o menino Isaac Graviola, casou bem. Apesar dele, principalmente Gravioli, não ter começado tão bem, mas depois se encontrou. Em relação às atuações, a gente teve um Bruninho que mostrou ser diferente, um cara que consegue encontrar bolas, né? Que Ítalo, por exemplo, fazia no passado, e foi um 10 que a gente faltou, um cara muito habilidoso. Em relação a pontos positivos, talvez a recuperação de Rafael Santos nessa reta final agora, né? Começou muito mal e já agora no final começou a voltar a ter boas atuações. São esses os pontos positivos. O resto a gente tem que olhar com muito carinho, porque é muita oscilação, muito erro, muita falha. Eu estava até baixando um balanço aqui dessa Copa do Nordeste. O Confiança marcou 5 gols em 8 jogos e sofreu 6. Então, ter marcado somente 5 gols em 8 jogos é um retrato de um time que não quer se classificar, né? Pois é, cara. Pois é, a gente terminou na Copa do Nordeste com uma das melhores defesas e um dos piores ataques. Então isso explica muito esse copo meio cheio aí, visto por Fernando Santana, nosso DGzinho. E mandar um abraço aqui para Lucas Lima, um parceiro das antigas. Neandes, Rafael, Wilton, que já demos um abraço. Ricardo Leite. Aqui nós somos do time Maguila, mandando um abraço para todo mundo. Bem, feito o balanço dessa Copa do Nordeste, né? A única coisa boa que talvez a gente falou foi essa defesa que sofreu poucos gols, sofremos 5 gols, podendo, enfim, era para ter sofrido só 4, aquele gol do Fortaleza não me conformo. Tudo bem, talvez seja para compensar o gol que Pikachu perdeu embaixo da trave. Mas aí, para a gente já falar, passar para o clássico, será que, eu defendo essa tese, será que a nossa defesa é realmente um alicerce onde se dará para construir algo em cima, visando o Campeonato Sergipano e a Série B? O que é que você acha, Lucão? ou a gente tá iludido aí com essa defesa, como muitos já me disseram? Ô Mike, é ilusão, porque não se fala mais em defesa, em dupla de zaga. Ou você tem um sistema defensivo que funcione de uma maneira integral, não vai ser o Isaac e o velho Barreiro que vai nos salvar, entendeu? A nossa dupla de volância ali na frente, que é o Renan Areias e o Gilberto, não me convencem, eu estou muito preocupado, e não vai ser uma dupla de zaga que corta bem os levantamentos de bola na nossa área que vai nos salvar. Ou você tem um sistema defensivo integrado com laterais que fecham os corredores, com os volantes que dê aquela cobertura ali na entrada da área, ou você não tem um sistema defensivo, então não vai ser uma dupla de zaga que vai nos salvar. Eles são uma lenta, é uma coisa pra gente, é aquele bote do Titanic, pra gente se segurar e falar, não, tem alguma coisa que presta aqui, mas é uma falsa ideia de que a gente vai encarar uma Série B tão disputada, com tantos times grandes, e a gente vai ter uma defesa legal, como a gente teve esses bons números aí da defesa na Copa do Nordeste. E nosso ataque, sem comentários, né? Sem Reis, o ataque do Confiança, sem Reis e sem Ítalo, com a mudança de direção de Ítalo, o ataque do Confiança ainda existe. Essa que é a realidade. É lamentável o que está acontecendo com Confiança, mas se vencer amanhã o clássico, tudo pode mudar, né? Rapaz, eu falo da defesa, o Caba vem na sequência e me dá uma dessa, é mole. Mas, completando aí esse raciocínio, claro que eles não são a solução do nosso problema, né? Mas a gente tem um problema a menos, né? Para quem, além de todos os problemas, ainda sofria com a zaga, com aquele primeiro jogo, onde Luan ficou parecendo um juvenil, ou então um aposentado de Andy, de Betinho, que é um aposentado. Então a gente já viu problemas ali naquela primeira rodada da Copa do Nordeste, e depois não viu acontecer mais. Foram dois gols contra o Altos, dois gols contra o CSA, contando com a falha de Rafael Santos, e esse gol agora de Oswaldo. Então eu vejo que a nossa zaga pode se tornar um começo de organização nesse time, né? Muitos defendem a tese de que o time começa a se organizar de trás para frente, né? Então, que o goleiro ele parece que está voltando a ter boas atuações, a zaga encaixou, agora a gente está tendo laterais de verdade, né? Que chegou o menino Juba do Sport, a gente tem o Leandro Silva, que também veio do Vitória. A gente espera que esses caras joguem, né, para poder ver esse encaixe que o Lucas falou agora. Pois é, assim, eu não sou tão radical em relação a Lucas, acho que as laterais precisam melhorar realmente, mas ainda assim, as laterais conservadoras, como o Daniel tenta fazer, que não sobem tanto, e acaba que é um problema na defesa, ou no ataque, quer dizer, porque a gente não tem nenhum volante que pise na área e não tem lateral que sobe direito, quando sobe é um terror. Mas eu creio que com o Leandro tende a organizar as coisas, e com o Juba também. Nailton, eu não sei o que aconteceu, eu acho que Nailton deve ter se desentendido com Daniel na saída do jogo contra o Belo, porque depois ele não ser titular contra o Fortaleza não faz sentido nenhum, mas enfim. Ele tá tendo uma lesão, Mike, no tornozeiro, né, que contra o Botafogo ele saiu, e aí durante a semana ele tratou essa lesão de novo. Pelas imagens, e eu até conversei com ele no Instagram, ele me disse que era uma lesão simples. Então, se foi relacionado, podia jogar. Foi opção mesmo, treinador. E Daniel, na coletiva pós-jogo contra o Botafogo, ele falou que ficou receoso de Nailton ser expulso, porque ele estava com amarelo, fez uma falta dura e o juiz descontemporizou. E aí, acho que ele, com medo de ele dar uma silvada e ser expulso, acabou sendo substituído, e pode ser que ele não gostou, porque realmente jogador fica pistolaço quando é substituído ainda no primeiro tempo, né? Meio que uma vergonha da profissão, como diria lá o Jacquin. Felipe Moura, mais alguma coisa para falar sobre esse time? Você é do time DG ou é do time Lucas? A defesa não presta para nada ou a defesa é a nossa salvação? Aí é complicado, porque o chefinho Lucas pode me cortar lá da bancada, né? Aí já fica Mas aí... Mas aí é o seguinte, cara, eu acho que a defesa tá se acertando, sim. Eu tô percebendo que Nery Barreiro e Isaac estão começando a se acertar, se entender, e eu acho que a gente pode colher bons frutos com essa defesa aí, né? É lógico que, como a gente vem frisando desde o início, né, da temporada, a gente precisa que pare essa ligação defesa e ataque, né, que era uma coisa que a gente frisava desde a temporada passada e continua sendo nessa temporada, e eu acho que a gente pode melhorar, sim. Agora, tem uma coisa importante, Mike, é que eu tô aqui no meu Instagram, vocês não podem me ver, obviamente, né, eu sou hoje a voz da consciência aqui do podcast, e é o seguinte, eu tô aqui no Instagram do Última Divisão, que é um blog que eu acompanho pelo YouTube, e eles vêm sempre tratando de times, tanto da primeira divisão do Campeonato Brasileiro até a Série D, e eles trouxeram o aproveitamento dos times na Série B, dos times da Série B desse ano, né? O aproveitamento até então dos times nos campeonatos estaduais, regionais e tudo mais. A gente, o Confiança, está entre os 5 últimos. Estamos na frente de Goiás, do Brasil de Pelotas, do Guarani e do Londrina. A gente está com 43,5% de aproveitamento. Goiás está com 41,6% e trocou de técnico, se eu não me engano, hoje ou foi ontem. Brasil de Pelotas com 33%, Goiás e Londrina também com 33%. Se a Série B terminasse hoje, caso a gente estivesse jogando a Série B, já estaríamos aí salvos da degola por um cabelinho de sapo, Lipe. Eu diria. Um cabelinho. Não isso, me venha aí com esses números. Boa, DG. Boa. Lipe, não me venha com esses números. Eu não aguento mais Daniel Paulista falando a palavra para trabalho. Mas, estatística não vai, sabe? Mas Felipe. Eu acho que eles estão trabalhando errado, só pode, pô. Ó, manda um abraço aí para Jefferson Rodrigues. Realmente, é uma das músicas que eu compus aí. Na praia de Atalaia, vendo meu dragão jogar. Eu sou da capital e boto mesmo para quebrar. Aqui no Batistão, Confiança é o rei. Mas voltando ao futebol, Lipe, eu sei que você está trazendo esses números aí, que o Goiás está com o mesmo aproveitamento que a gente, e blá blá blá. Mas, Lipe, o problema é o seguinte: Daniel só fala em trabalho, a gente não trabalhou para isso, a gente perdeu, foi desclassificado. Pô, estão trabalhando errado, pô. Tem alguma coisa tá errada aí no Confiança, pô. Sim, e é isso que a gente vem cobrando. A gente vem cobrando para uma posição da diretoria com relação a isso. E principalmente uma posição do Daniel, afinal de contas ele não apareceu a gente sabe que quem decide quem que vai para a coletiva de imprensa é a assessoria de imprensa do clube, mas poxa, nesses casos quem tem que ir, quem tem que botar a cara a bater é o técnico. Pipocou, pois é. Então é isso, Mike, eu acho que, não sei, né, cara, eu espero que essas estatísticas melhorem, mas eu fico no momento com Oliva, né? Quem sabe DG ilumine os caminhos e a gente consiga aí, né, DG? Mas eu fico no momento com o chefinho para não, né, a cabeça não rolar. DG tá sendo cooptado pelo mainstream, pelo deep state. Estatística não. Mas eu concordo com o DG. Eu vejo que tendo a dupla de zaga segura, o goleiro voltou a fazer boas atuações desde o jogo contra o CSA. Isso já tem um tempo, foi terceira rodada da Copa do Nordeste. Que ele não entregou. Desde a chamada da Trovão. Pode ser também. CSA não, mas que ele entregou aquele gol lá. Qual? Desde o CSA, então. Ele entregou com o CSA. Depois não entregou mais. Isso. Então, e aí os laterais, eu creio que é um problema que tende a ser resolvido. Menino Gilberto, o pessoal reclama muito, mas eu tenho gostado da atuação dele, tá? A tendência é que ele vá se firmando. Normalmente, o volante ele nunca chega e se firma de uma hora para outra. Ele não lembra de Madison, o quanto a gente xingava, e depois o quanto a gente se derretia por Madison, carniceiro, na Série B. Então, vale por enfim, você. Hã? Não, achei que Amaral chegou e jogou. A primeira partida de Amaral foi ruim. Castilho chegou e jogou também. O resto foi tudo meieiro. Exatamente, DG. Exatamente. E assim, Amaral foi físico. Não, e aí esse Amaral, é o meu comentário. Falta o segundo volante, né? No caso, Areias tem que sair para Vila. Ou ele melhora, ou ele tem que sair para Vila. É muito pouco. Areias só faz uma abertura de jogo, uma abertura de área pro jogo. É muito pouco para um volante que tem que jogar, pô. O cara tem que jogar. O jogo tem 90 minutos, aí ele só faz uma abertura de saída de bola uma vez só, é muito pouco. Antes da gente ir pro próximo tema, só uma coisa ali, com aqueles dados, você falou que a gente é o quinto aproveitamento e que se a Série B terminasse hoje, a gente ia escapar por um cabelinho de sapo. Eu sigo sempre os ensinamentos do mestre Falcão. Eu prefiro escapar fedendo do que morrer cheiroso. Então, não tem problema. Assino esse sei lá, como é? 16º lugar. Tem também a célebre frase de Dominique Toretto, né? Que é, não importa se é um por quilômetro ou por um centímetro, vencer é vencer. Agora, falando sobre esse comentário aí do André Ian, que o Gilberto é o Sérgio Busquets. Ué, vamos com calma, né, galera? Tá bom, né? Assim, eu sei que é legal falar que um jogador é bom, mas aí, né, dá uma calmada, né? A única liberdade que o torcedor tem é de se iludir, rapaz. Deixa o cara. Pois é, vamos ser felizes. Antes de passar pro clássico, Jefferson trouxe um tema bem interessante pra gente fechar esse pequeno balanço aí dos primeiros dois meses de competições e das eliminações de Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Jefferson Rodrigues escreve: fico impressionado com a quantidade de expulsões do auxiliar de Daniel Cerqueira. Nossa comissão técnica parece que está emocionalmente desequilibrada. Realmente parece. E Lucas, você que é o nosso psicólogo, não, sacanagem, você acha que isso entra no campo de jogo, você acha que isso deixa os jogadores pilhados com a pilha errada? É porque você não pode separar uma coisa da outra, tá tudo envolvido. Como o time não joga bem, não faz uma apresentação boa, o time vai encontrar dificuldades durante o jogo. E aí são jogadas mais divididas, mais duvidosas, e aí a comissão técnica fica ali discutindo com o quarto árbitro, discutindo com o trio de arbitragem. E para Daniel Paulista, que já foi muitas vezes expulso, não continuar sendo muitas vezes expulso, quem está tomando a frente é o Daniel Cerqueira, e ele termina sendo expulso. Quando o time voltar a jogar bem, a vencer, obviamente que isso vai diminuir. Porque quando o time entra em campo, vai para cima, faz o gol e começa a controlar a partida, não tem por que a galera que está ali na beira do campo está brigando com o quarto árbitro, brigando com o trio de arbitragem. Então, uma coisa está relacionada à outra, Mike. Mas, Lucas, eu acho que mesmo quando você não está vencendo, ou então está empatando, está correndo atrás do resultado, não é para entrar em desespero. Quem entra em desespero, entra nessa pilha errada, e aí o time começa, por exemplo, no ataque, a ver o bumba meu boy que a gente viu contra o Fortaleza. O time não conseguia construir uma jogada de ataque, era muita jogada precipitada, chute na lua, não conseguia fazer uma jogada na linha de fundo, e Fortaleza brincando de jogar. Fortaleza ali esperando confiança, sabendo que nada ia acontecer. Mas assim, nosso ataque não funciona desde a Série B. A gente conseguiu permanecer. Mas você lembra, a gente vivia da bola parada de Castilho, a gente vivia dos lapsos de Reis. Então, desde a Série B, desde o ano passado, que Daniel não consegue treinar e construir um ataque elaborado, entendeu? Ele dependia de Reis, ele dependia de Castilho. Como ele não tem mais esse jogador, ele dependia de um Ítalo. Então, ele não tem mais esses jogadores, nada acontece no ataque. Então, Daniel está se mostrando um péssimo técnico na questão da construção do ataque. Daniel é o meio do caminho entre Roberto Fernandes e Betinho, né? Porque ele não é tão louco de ficar ali na beira do campo no modo vibratório o tempo todo, assim, parecendo aqueles pintinhos de feira que você dá corda, nem tão mão no queixo quanto o Betinho. Mas aí ele chama o outro Daniel lá, que é o D2, né? O cara que vai lá pra gerar o caos. E eu tenho quase certeza, não posso dizer que tenho certeza, porque eu não, não faço parte da comissão técnica, mas tenho quase certeza que aquilo ali é combinado. Assim, meu irmão, na hora de pressionar o juiz, vai você, vai lá e me deixa aqui porque eu não posso ser expulso, não. Então, parece ser muito bem orquestrada essa crítica. E em relação a isso, passar para dentro de campo, eu já não vejo tanto, porque me parece ser premeditado mesmo, sabe? Porque não faz sentido um auxiliar ser tão... aparecer tanto, né? A gente não vê isso em outras comissões, né? Geralmente é o treinador que aparece, que vai lá. E esse bicho parece que é Daniel, que diz assim, vai lá que quem eu expulso é você e eu fico de boa aqui. Ah, beleza. Ali, mais alguma coisa? Podemos passar pro clássico? Vamos direto pro clássico. Vamos direto pro clássico. Beleza. Amanhã, clássico Sergipe versus... Confiança versus Sergipe, né? O mando é nosso. Clássico no Batistão. E hoje eu fiz um vídeo mais de coach, e eu falei que o clássico ele pode ser o caminho para a redenção, é o caminho, não é a redenção. O caminho para a redenção, ou o passaporte para o inferno. Lipe, você acha que nessas atuais condições vai ser o nosso passaporte para o inferno ou vai ser o caminho para a redenção realmente? Vale salientar uma coisa, teve clássico aqui no domingo, em Minas Gerais, Cruzeiro Atlético, né? E com tudo que se falou durante a semana, entre Cruzeiro e Atlético, aquela coisa toda, a situação do Cruzeiro, que a gente já sabe, que é a mesma que a nossa. O Atlético entrou com um salto alto, por estar com um time até muito melhor do que o do Cruzeiro, e tomou lenha, certo? Muito está se falando entre os grupos aí, que, né, tal, aquela coisa e tal. Até a gente aí, né, o DG... Mil Grau também estão trazendo aí umas fases nossas aí nos clássicos. E, cara, eu acho que é o nosso passaporte pro céu. Eu acho que agora é a chance da gente entrar, virar a chavinha da Copa do Nordeste, já passou. Agora é estadual e pensar muito bem. Clássico é clássico e vice-versa, como diria, né, Braddock, e vamos que vamos. É a nossa chance, é o nosso passaporte pro céu. Agora, pode ser que, né, no andar da carruagem aí no meio do jogo, vire o negócio pro inferno, né? Deus queira que não, Deus queira que não, mas esse negócio é sério. Eu prefiro ficar um pouquinho mais quieto nesse negócio do clássico. Beleza, assim, passaporte pro céu, eu acho que ainda é um pouquinho demais, mas eu não acho que o Confiança vá jogar de salto alto. Eu não sei se já saiu no canal oficial do clube. A entrevista coletiva de Daniel Paulista dessa tarde. Eu vi porque eu recebi o vídeo, eu fiz um react dela. Então agora era se eu um dia tiver um computador decente, eu faria esse react aqui ao vivo entre nós. Mas eu senti que o time não vai entrar de salto alto, que o Daniel está muito pilhado, querendo ir para cima. O que é que você acha... Lucão, você acha que o time vai entrar de salto alto ou então vai pegar essas experiências de Goiás, que perdeu para o Vila, o Atlético que perdeu para o Cruzeiro no final de semana e vai entrar, como diria Galvão Bueno, com a faca nos dentes? Mike, eu tenho certeza que Daniel, a comissão técnica dele, os jogadores, a diretoria, todo mundo quer que a coisa dê certo. Assim como a gente, assim como o DG quer que as coisas deem certo com Confiança, assim como você, Mike... Dragão de Aracaju, Lipe Moura Brasil, lá de Betim, eu. Só que, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Tem mais de 3 anos que o Confiança não perde pro Sergipe. Dos últimos 10 jogos, a gente só perdeu um. E tem um tempão que eu não tinha receio do Sergipe. Eu ia pro clássico, tranquilo, pra tomar cerveja. Amanhã, eu tô receoso. Sabe por quê? Pelo jogo que o Sergipe fez contra o Cuiabá e pelo nosso ataque inoperante. Então... tô esperando um jogo muito difícil por Confiança, um empate, ou até mesmo, sei lá, Deus nos livre, cadê uma madeira aqui para eu bater, a gente perder pro Sergipe, que aí, mas eu acho que não tem um mal que não traga um bem, eu acho que o Confiança não precisa mais provar nada para ninguém aqui no estado, é uma realidade o Confiança, a disparidade do Confiança por demais, mas futebol é em campo, né, futebol é em campo, o Foiane disse que o Confiança é favorito, e é mesmo, mas eu não vejo esse favoritismo todo, não. Não vejo um time de Série B contra um time sem série. Eu vejo assim, eu vejo o jogo que o Sergipe fez contra o Cuiabá, provavelmente vai ser o mesmo jogo que eles vão fazer. e eu vejo Confiança com um ataque, uma transição terrível, um ataque muito ruim. Então vai ser sofrível o clássico amanhã, Mike. Eu acho que não vai ser a redenção. Eu vou ficar surpreso se o Confiança vencer bem o Sergipe amanhã. Muito bem, cara. Nesses anos todos eu nunca fui para clássico tranquilo. Sempre é um jogo bem difícil, bem complicado. DG, Lucas está olhando o copo, voltamos a falar do copo, gosto de um copo. O copo meio cheio em relação ao jogo do outro Cuiabá. Por outro lado, o Sergipe, no campeonato estadual, só venceu duas partidas. Salvo engano, foi contra Maruinense, eu não lembro agora a outra. Mas enfim, o Sergipe fez 6 jogos no campeonato sergipano e só venceu 2. No maior nível, no maior desafio técnico que ele teve, que foi o Lagarto, ele perdeu a primeira e empatou a segunda em casa. Realmente, você acha que Noves Fora seja um clássico? Tem condições de como Confiança vai se enrolar e qual seria o caminho para não vir essa complicação, essa enrolada aí de Confiança? Eu estava revisando aqui a tabela, Mike. Eles ganharam do Maruinense e do Dourense. Foram as duas. Também bati o olho aqui no site UGOL. Nos últimos 18 jogos, fomos derrotados somente 3 vezes. Então a gente tem, num retrospecto recente aí de 2014, né? Principalmente para cá, depois do nosso acesso para a Série C, a gente tem um amplo domínio dentro de campo. O Confiança, ele é aquele negócio, né? A gente costuma complicar uns jogos fáceis, né? Os clássicos, ultimamente, a gente viu isso acontecer, a gente teve jogador expulso, mesmo assim ganhamos o clássico, tivemos gol de Iago no finalzinho, salvando de uma derrota, teve aquele outro jogo, o jogo próprio da expulsão, né? Que Jardel abriu o placar, depois que a gente foi buscar o placar, quando os caras conseguiram empatar, a gente conseguiu virar. Então, o Sergipe ele não está mostrando até então que vem embalado, que vai vir com nada demais. O que eles vão querer fazer, como tem tentado fazer nesses últimos anos todos, é igualar na vontade, né? Dessa forma que eles vão conseguir fazer com que o clássico realmente seja um clássico. Até porque, sem torcida... O que de clássico para jogadores que não se enfrentaram? Por exemplo, jogadores que jogaram ano passado pelo Sergipe e jogaram pelo Confiança. São poucos, né? Teve reformulação grande no elenco, talvez os remanescentes lá sejam Marcão, aqueles outros que já tinham passagens anteriores, como o Brandon, como aquele... meu nome, o menino atacante, o Iago. E, assim, a gente teve... pouco rivalidade dentro de campo, né? Então a gente tem uma rivalidade mais de peso de camisa, da diretoria, do clima da cidade, e os caras vão tentar igualar na vontade, porque na técnica eles já mostraram que não estão tão bem, né? E a gente, como também não está tão bem na técnica, eu acho que o caminho é igualar na vontade também. Os caras não podem entrar de jeito nenhum com mais vontade do que a gente, até porque é isso que nós temos agora para o resto dessa primeira parte da temporada. Então, se o Confiança conseguir botar a bola no chão, o Batistão com gramado novo, jogar tranquilo, entre aspas, sem pressão de torcida de lado nenhum, fazer valer a nossa qualidade com a vontade, tem tudo para ser nosso. Tá, deixa eu tirar, tirei. Valeu, DG. Pois é, cara, eu sou também dessa teoria, que acho que a tendência, depois da eliminação para a Copa do Nordeste, de toda a pressão que está rolando, com certeza, se eu, por tentar ponderar em algumas opiniões, estou recebendo DMs um pouco mais atrevidas, imagine jogador, dirigente, como é que não deve estar aí suas redes sociais. Então, eu creio que pela entrevista do Daniel, que não sei se já está, enfim, vocês vão ver logo mais ou logo menos, acho que a tendência é que o time realmente entre com vontade. Eles sabem que seria uma mancha no currículo deles, jogadores que já vêm com certa badalação, que vêm construir a carreira aqui, por exemplo, como o Juba, como o Leandro, Cristiano, que veio com Vitória. Como? Cristiano também, né? Cristiano. O próprio Renan Areias, que é jovem, né? Uhum. Será uma mancha muito grande no currículo deles, não ir bem nesse campeonato sergipano, que inclusive pode ser que eles percam completamente o espaço na Série B, que o Confiança precise, sabe-se lá Deus como, remontar o time todo para a Série B. Então, acredito que Daniel, na entrevista coletiva, ele fala umas duas vezes que o time está mordido, que o time está incomodado com essa situação. E eu creio que, naturalmente, o time vai se impor frente ao Confiança, ou frente ao Sergipe, porque, assim, até que o time tenta fazer, o problema é a organização. E aí, como alguém falou, como o Rafael Dortas falou, que espera que o Daniel não faça experimentos amanhã, que não dê uma pardalizada, como ele fez, inclusive, contra o Fortaleza. Entre com... Se tem o lateral direito para jogar, bota o lateral direito. Se tem o lateral esquerdo para jogar, bota o lateral esquerdo. Se tem o centroavante para jogar, bota o centroavante. Nada de ficar fazendo experimentos. Amanhã não é dia de experimentos. Ah, Cristiano não é o nosso centroavante dos sonhos. Paciência, é o que tem para hoje, vamos com ele. Se precisar substituir, substitui no segundo tempo. Mas, Mike, continuando nessa linha de pensamento aí, o que seria, então, a nossa lateral esquerda amanhã, se Daniel não for inventar? É manter Everton, que na lateral tem jogado bem, ou seria arriscar com Juba, que é lateral de ofício, mas está chegando agora? Cara, tem que manter, eu por mim, bota Juba. Primeiro, nós não vamos pegar um time tecnicamente dos melhores. Ele trouxe o cara para fazer isso, o cara vinha jogando com o Sport. Então é só uma questão da pressão. E botar Everton, velho, se ele botar Everton, é trazer a torcida contra ele imediatamente. Ou bota Nailton, que vinha jogando e vinha bem, ou bota Juba. Acho que Everton deve ficar no banco. Fala. Como é que você é um cara, dragão de Aracaju, cobra Confiança diuturnamente. Aí você vem falar uma besteira dessa. Mike, me ajude. Rapaz, amanhã é jogo para Everton Santos, é jogo para Vila. Os caras que são acostumados a bater no Sergipe. Amanhã é jogo, o Confiança tá numa péssima, numa hora é péssima. Então amanhã é você usar os caras que entendem o que esse jogo significa. Vila entende o que esse jogo significa. O Vertinho entende o que esse jogo significa. Então esses caras têm que estar em campo. Aí você vai botar o Juba, acabou de chegar. O cara tira uma foto com os passas no carro, um tipo uma selfie, vindo para Aracaju. Aí você vai botar ele no Batistão para enfrentar o Sergipe. Ele não sabe nem o que é o Sergipe, né? Que hoje o Sergipe é um time sem série. Mas, para a torcida do Confiança, é um jogo importantíssimo, porque tem toda uma carga histórica, tudo que o Sergipe já fez, tudo que o Sergipe já nos roubou e tudo mais. Então a gente quer bater no Sergipe a vida toda, até eles se acabarem, como o Vasco de Aracaju, entendeu? Então é um jogo importante. E a gente tem que entrar com os caras que entendem essa importância do jogo. Então, eu sou totalmente contra você, Mike, nessa situação de botar o Juba amanhã. É pra isso que eu pago bancada, viu? Vamos, eu quero que Felipe fale agora e desempate essa treta aí. Porque se ele votar no que eu tô querendo que ele vote, aí eu vou empatar. Vocês estão querendo me jogar no fogo mesmo, né? Estão querendo me jogar no fogo. Cara, eu acho que tem que botar Everton, sim. Eu acho que é jogo pra Everton. Eu acho que não é jogo pra Juba. Juba ainda não tá habituado com o tamanho que é o clássico Sergipe Confiança. Everton e Vila já conhecem. Everton e Vila já sabem os caminhos pra chegar no gol do Sergipe. E eu tenho certeza que amanhã, com eles em campo, entrando no primeiro tempo, tudo bonitinho, eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo. Tem que confiar nesses caras. Esses caras têm mais história no clássico. Aí bota um menino que chegou agora, porra, aí vai queimar o cara. Aí pro final da temporada o pessoal vai ficar, pô, ele falhou lá no clássico. Bota um cara que já é macaco velho, como a gente fala aqui em Minas Gerais. E aí, meu irmão, se ele falhar, ele vai tomar porrada, mas tá nem aí. Acabou, já deu, entendeu? Eu acho que tem que ir sim, Vila e Everton, e eu entraria com os dois amanhã. E eu não tô seguindo o relator não, tá? Antes que pensem aí, eu não tô seguindo o relator não. Isso aqui é da minha cabeça. Felipe acabou de estragar o maior empate que a gente poderia ter aqui, porque tava escrito no roteiro que era pra ele votar em Juba e eu votar em Everton, porque eu não vou poder querer fazer isso não, de colocar Juba agora com Everton, dono do campeonato sergipano, né, pô? Então, eu até acho que pode entrar os dois, de repente, se for o caso. Bota a Juba na lateral e bota a Vertinho mais na frente, que é pra poder equilibrar um pouco mais aquele meio de campo ali com... Vamos com Gana, né? que nessa hora, meu amigo, agora quem entende do peso do campeonato realmente vai entrar com mais vontade. Momento nepotismo, amanhã... botar o comentário do meu sobrinho aí na tela. É, Lucas Gaia. Rapaz, voltando a falar de Vertinho, e eu tenho um lugar de fala para falar sobre Vertinho. Eu tenho um lugar de fala para falar sobre Vertinho. Fala então. Fala que eu te escuto. O Vertinho, como é que eu posso te dizer? Everton Santos, na lateral esquerda, ele até vai bem, ele não compromete, porém, acho que a torcida já está, normalmente já está de saco cheio de Everton, a torcida persegue Everton. Eu acho que esse é um problema para o Everton e para a comissão técnica, que dá para ser evitado. E segundo, a gente fica sem opções para o meio campo, quando precisa substituir no segundo tempo. Hoje nós temos dois laterais de ofício, não quer dizer que Everton não possa entrar nesse jogo. Everton talvez possa entrar quando o Bruninho, e isso vai acontecer, cansar, da febre, da caganeira, alguma coisa vai acontecer com o Bruninho no segundo tempo e a gente vai precisar. E aí, o que é que o Daniel tem botado? Bota um ponta, bota Iago, e Iago se debanda na doidice pro ataque. Eu acho que eu concordo muito com o Lucas quando ele fala que o Vila, Everton e Vila, eles entendem a malandragem, tudo que acontece no Campeonato Sergipano, mas isso não quer dizer que eu estou abrindo mão dos dois. Para mim, Vila já entra de titular no lugar de Areias, inclusive porque a lei do ex, ela é oficialmente chamada lei do ex Rafael Vila. O homem faz gol, gosta de fazer, ele não é que ele gosta de fazer gol, ele tem costume de fazer gol no Sergipe. E Vertinho poderia ser uma opção, sim, para o meio campo, caso dê um problema ali, enfim, na substituição que fatalmente vai acontecer por Bruninho, ou quando o Álvaro cansar, e ele tem cansado nos últimos jogos, e aí botaria Juba. Juba, não conhece o poder do clássico. Pô, Juba jogava no Sport, tá acostumado a tomar tapa da torcida jovem, acostumado a fazer clássico contra Náutico, contra Santa Cruz. Veio a pedido do homem, então... Eu creio que ele não vai sentir o fato de ser o clássico contra o Sergipe. Vamos fazer uma promessa. Nós quatro, quer dizer. Se Vertinho meter gol amanhã, o gol da vitória, a gente mete uma tatu aqui escrito. É verdade. Vertinho, a lenda, um mito. Se Vertinho meter outro gol, eu boto outro quadro aqui. E por mim, ele se aposenta no Confiança aos 56 anos. Vai jogar até... Vai jogar no Confiança Master, né? Bom, eu quero ver, será que alguns torcedores de Vertinho e Vila... O que será de alguns torcedores de Vertinho e Vila quando pendurarem a chuteira? Eu vou chorar, eu tô uma cachaça do cabrunco de luto por eles terem se aposentado. Eu, rapaz, no dia que eu estive lá, o Sabino, eu falei com o Iago. A gente precisa de novos Evertons e novos Vila. Confiança não contratou ninguém do Campeonato Sergipano. Já tentou trazer Tiquinho, já tentou trazer outros jogadores, Danilo Bala, e ninguém é igual a Everton e Vila. Então a gente precisa de novos, porque os caras estão ficando velhos, e como é que a gente vai sustentar esse amor pela nossa terra, né? Ô AL, você pode em todas as páginas aí, Dragão Gaiato, Brisado, todo mundo foi lembrando os gols do clássico. Rapaz, sempre tem um gol de Vertinho ou ele dando passe pra gol. Tem que respeitar o cara, pô. AL. Eu não tenho a narração do cara da Esporte Interativo. Everton foi inteligente. E sobre isso, Lucas, deixa eu dar um pitaco aqui. Eu tava até falando no começo sobre essa dificuldade de fazer um clássico sem torcida, né? Então, se imagine assim, as relações já estão todas distantes. A gente não pode ir pro campo. O primeiro clássico onde o time vem numa baixa, numa desclassificação, uma brochada na Copa do Nordeste. Então a moral da torcida estava lá embaixo. Como é que você levanta a moral da torcida agora? Eu disse, só tem um jeito, é revendo os gols dos clássicos. E aí, meu amigo, comecei a postar dois vídeos por dia aí. Teve gol de Everton, teve gol de Tito, hoje teve gol de Tível. Amanhã sai gol de Vila. Então, meu amigo, é o jeito da gente aquecer a torcida, esse novo jeito de torcer, né? Pelas redes sociais agora, quem tá acompanhando a gente também, a gente não pode ir pro estádio, o máximo que a gente faz é mandar uma figurinha, mandar um áudio pra um amigo, tirar uma onda assim, mandar um meme, uma coisa, então e é um novo é jeito. Outra coisa que também iguala o clássico é essa falta de torcida, né? Porque nos últimos anos ou décadas, a torcida do Confiança sempre muito maior em campo, sempre muito mais lá dentro, sempre muito mais participativa e fazia diferença, entendeu? Por isso que eu cobro esses jogadores que entendem um clássico em campo. Porque você, pelo menos, bota ali alguém que entende o que está acontecendo naquele jogo. Para a gente fazer a curva para a final, Neto Berola titular amanhã, espero que isso seja polêmico. Cara, para mim ele Belotti tem que entrar no momento decisivo do jogo. Bota ele assim aos 20 do segundo tempo, para ele entrar para fazer o gol. E só lembrando que no Atlético Mineiro, ele era jogador de um tempo. Ele era jogador de um tempo. Depois ele foi para a América, começou a jogar os dois tempos normais, mas ele era daquele jogador que se você colocasse ele no primeiro tempo, fatalmente no segundo tempo você tinha que substituir porque ele já estava extenuado. E ele realmente, ele dá, a gente viu que ele contra o Fortaleza que ele correu o tempo todo. É uma pena que, pô, acasos acontecem, né? O Bruninho chutou aquela bola lá no Japão, né? No Japãozinho, né? Deve ter parado lá, ou acertou um avião lá no aeroporto de Santa Maria, né? De repente aí, né? Coisa desse tipo, mas, pô, o cara joga bem. E tem uma coisa que estão ventilando aí até hoje, eu tô ouvindo gente falar de Guilherme. Teve até um pessoal vindo me procurar pra saber quem é Guilherme, que era do América. Ó, eu vou falar com a ciência de quem viu a Libertadores de 2013 do Atlético Mineiro e viu que quando o Guilherme entrava no segundo tempo, ou no lugar de Ronaldinho, ou no lugar de algum outro jogador, o cara era mágico, mas isso há 8 anos atrás. A gente tá falando de 2013. Eu já não sei mais como que tá, né, a condição física dele hoje, 2021. A gente não sabe como que anda ele, se ele é aquele jogador de vidro que tocou nele e já tá no, né, no DM. Mas se ele chegasse pro Confiança, com certeza uma puta de uma contratação. Eu vi boatos, mas acredito que não vem, se eu não me engano, até a própria diretoria, no programa que Mike foi, né, Mike? Foi isso? E Glennison comentou, não sei se foi isso. Eu vi em algum lugar falando que teve uma sondagem que não vai pra frente. Mas falando de Newton Belora, como diria Sérgio, eu acho que é jogador para segundo tempo. A gente tem que aproveitar o entrosamento mínimo que a gente tem. É aquele time que a gente já conhece, aquele ataque com Robinho ruim de gol, Bruninho, o mágico desaparecido, Álvaro, o careca barbudo, né? Que é o cabeludo ao contrário. Tim Howard do Sertão. É o cabeça de polegar, né? Cabeça de enrolador, como dizia no GC antigamente. E o próprio Cristiano, que aparenta ser um atacante promissor. Newton Belora deixa pro segundo tempo, que ele gosta de resolver entrando. Ele fez assim no Atlético contra o Cruzeiro, até o DG um espetacular recentemente. Eu acho que isso é um consenso aqui no bancada. Eu acho que também eu concordo plenamente. A gente tem que ir com... A gente teve alguns lapsos, né? Dentro desse todo sofrimento, a gente teve qual foram os lapsos. O primeiro tempo contra o Sport foi mágico, foi muito legal. E o segundo tempo contra o CSA. Acho que foram os dois melhores momentos desse time de Daniel em 2021. Então, eu acho que a gente tem que entrar com esse mínimo de entrosamento. Cristiano é um cara que destruiu o Frei Paulistano, mas foi muito mal contra o Belo. Mas tem que ter um mínimo de sequência, né? O Lucas Barcelos é uma doida, então tem que tentar ainda o Cristiano, junto com o Bruninho, junto com o Álvaro. Eu acho que o Álvaro não está rendendo mais, porque ele se desgasta muito, ele fica muito comprometido com o esquema, então a questão dele se preocupar muito defensivamente desgasta muito o Álvaro, e aí quando ele tem que ter força, ter explosão para pensar o jogo na frente, ele já está desgastado, que é muito comprometido no esquema de Daniel. Mas a gente tem que ir com, como o pessoal que está acompanhando a gente aí, tem que ir com o que tem de melhor para o clássico. E eu acho que deixaria o Neto Berola para o segundo tempo. E a gente ia de Cristiano, Bruninho, Álvaro e Robinho perde gol, cambalhota. Ô Lucas, se for para ir com o melhor que a gente tem, eu sugiro Lima, Rocha e Edil Highlander. Certeza que é morte pro Zé Gipe. Certeza. Assim, passar da hora, vamos mimicar aqui o podcast e a última pergunta da noite, a gente pode até ficar depois da gravação, mais um tempinho aqui conversando com a galera, fazer o lado B do bancada, mas pergunta para finalizar o podcast. Vocês acham que a derrota sacramenta a saída de Daniel? Uma guilhotina já está sendo encostada no Sabino Ribeiro? DG, você que parece que não acredita muito na teoria, fala lá. Não, eu posso até acreditar na teoria, eu não quero pensar nessa teoria de derrota. Pelo amor de Deus, esses pensamentos de derrota, eu já vi alguns torcedores torcendo para que o Confiança perca amanhã para Daniel sair. Eu não. Eu torço por Confiança ganhar e se acertar. Daniel já mostrou que ele consegue acertar o time e depois destruir o time. O Confiança só tem que achar o momento que ele acerta. E quando esse time estiver certo, manda embora e traz outro. Porque antes dele destruir, você traz alguém para manter ali. Porque realmente a gente vive numa gangorra de emoções com o Daniel. Mas esse pensamento de vitória, de derrota, eu jogo para longe. Eu quero é pensar em vitória. Então, eu acho que Daniel já deveria ter caído. Não caiu, devido ao prestígio que tem junto à diretoria, à torcida. Você vê aí, Mike fica botando enquete. DG, Dragão Gato, bota enquete. E a culpa nunca é de enquete, Daniel. Não então... tem a botar enquete na minha página que eu não botei, não. Então, o Daniel nunca é o culpado, né? Então, é um fenômeno. Acho que a FIFA deveria abrir um grupo de estudo para entender que é uma coisa que foge do futebol, né? Não pertence ao futebol o que acontece com o Daniel aqui no Confiança. Porque qualquer técnico em qualquer lugar do mundo já teria sido destroçado e nada cola em Daniel. Nada cola. É impressionante o que está acontecendo nessa Daniel dependência no Confiança. Daniel já deveria ter caído, não caiu, tem prestígio. Amanhã, se vencer o clássico, começa tudo de novo. Volta a esperança dele nos guiar, nos comandar na Série B, Mike. Mas foi assim também a marca dessa diretoria quando estava com o Betinho no comando, né? Betinho também era um treinador muito querido que a galera vivia pedindo a cabeça e ele nunca ia embora. Então é meio que uma marca dessa diretoria ter um crédito grande, né, com quem tem alguma conquista. É, mas deu certo. É, vamos também não vamos aqui falar, enfim, brigar com a realidade, brigar com os fatos. Então, Betinho subiu a gente em 2014, teve alguns problemas em 2015, mas quase subiu a gente de novo para a Série B em 2015. Em 2016 ele foi mal, acabou caindo. Depois, em 2016, foi a era Roberto Fernandes. Roberto Fernandes veio, como ele era caro para ficar, gastou um dinheiro do cabrunco, mas deixou o secretário dele. O menino... Como é o nome dele? Leandro Senna. A Leandro Senna foi campeão estadual. E nesse ano, enfim, aí ele caiu na Série B, no Série C de 2000. Teve Luizinho Lopes, né? Empata Lopes. Enfim, Luizinho Lopes liderou o time, fez o time ser líder da Série C. O time muito promissor, aquele time. Inclusive, foi quando o Léo Ceará... se mostrou para o mundo, fez sua primeira boa temporada. Dizem as más línguas, e eu não acho essa teoria completamente maluca, que a volta de Tito naquela confusão com o Atlético Goianiense e tal, meio que deu uma cagada no ambiente e a coisa desandou. E com Daniel quase cai. Quando perde o Itabaiana, a diretoria deu uma chance, ele começa a arrumar a Série C, e aí consegue passar pela pré-copa do Nordeste, engrena a série C até subir, tendo ali no final, na reta final, quase matado a gente do coração com aquele 2x2 com o Ferroviário, consegue subir. O ano passado teve um probleminha ali no final, na reta final, mas ainda assim conseguiu escapar do rebaixamento sem grandes sustos. Mas então, assim, só ressalva, quando o Daniel perde para o Itabaiana eliminado, a diretoria ia largar o Confiança e o Daniel falou, não, calma, eu vou fazer uma reformulação aqui, e foi isso que aconteceu, viu, Mike? Não sei, cara. Essa coisa de vou sair Mike, e tem um negócio. Enfim, parece um povo do Big Brother querendo desistir. O povo, não desista, não. Então é só para tentar jogar uma pilha aí nos outros. Não sei, se quiser sair, saia. É que Daniel Paulista já foi tanto em paredão, né? A gente tá botando ele tanto no paredão, tadinho, que ele vai ganhar esse Big Brother de todo jeito. Mas tem uma teoria também minha que canonizaram São Daniel Paulista do bairro Industrial. E aí, meu amigo, agora, depois dessa canonização, é complicado. Pra tirar o homem lá do Sabino Ribeiro, só uma hecatombe, só uma guerra nuclear, talvez. Uma hecatombe. Respeite Lucas, que ele tá aqui presente. Assim, só pra fechar isso aqui, eu acho que ele não cai se perder o clássico, mas acho que ele fica mesmo no fio da navalha. Qualquer soluço ali que acontece, até porque vamos ter um novo clássico contra o Itabaiana e um novo clássico contra o Sergipe muito em breve, né? Porque esse campeonato é de volta. Mas... É verdade que Daniel não cai. Daniel só vai cair se não vencer nenhum em 10 partidas da Série B. Só se ele não se classificar para as semifinais, por exemplo. Enquanto Confiança tiver chance de se classificar, não é difícil de se classificar. Ele pode perder o Sergipano, mas ele não vai cair. Ele só vai cair se chegar na décima rodada da Série B sem vencer. Aí ele cai. Se perder, ele cai. Betinho tinha, na última passagem de Betinho, ele tinha muito prestígio, mas quando ele perdeu o primeiro turno, que na época valia a vaga para a Copa do Brasil, e lembremos que o Confiança precisava fazer um ponto em dois jogos, perdeu para Lagarto e Dorense, aí nem Iago, que tem toda a paciência do mundo, teve paciência com o nosso monge e mandou ele embora. Que aí, gostemos ou não, pelo menos uma coisa que não pode usar na diretoria, é coerente com o trabalho que eles têm feito aí nesses últimos anos, né? Não é uma diretoria que está mudando toda hora o técnico, enfim... Diretoria também, e de certa forma ela acaba se tornando vidraça por conta disso, porque quando ele segura um técnico por muito tempo, a galera começa a bater na diretoria, ainda mais um técnico querido como o Daniel. Você falou nas enquetes, eu fiz uma enquete diferente, porque quando você pergunta se ele deve sair ou não, normalmente a maioria pede para ele sair, mas não é uma maioria esmagadora. Agora, quando você pergunta de quem é a culpa pelos maus resultados, se é da diretoria ou de Daniel, a esmagadora maioria diz que é da diretoria, algo em torno de assim, 70-30. Então, enfim, existem questões aí, e aí quando a gente pensa, a diretoria tem que servir ao clube, servir aos seus princípios, que é ao clube, que é a torcida, que a torcida realmente prefere que a diretoria renuncie, assuma outra diretoria e Daniel fique, do que propriamente trocar o técnico. Ô Mike, deixa eu passar um pequeno pano aqui para a diretoria, que é em relação a como ela lida com o profissional, né? A gente sabe que o estilo de fazer futebol antigamente, o presidente, o diretor de futebol, acabava interferindo muito no time, né? Em quem escalava, em quem vinha, em contratação, e a tendência hoje é você dar liberdade para o profissional decidir. E isso eu acho que é um ponto fortíssimo da diretoria. A gente acaba escutando algumas coisas de bastidores, mas no final das contas, Daniel sempre bota a cara para dizer que o elenco foi ele que montou, ele que escolhe os jogadores, ele que escala e que não tem essa interferência da diretoria. Eu acho isso positivo demais, porque se a gente tirar do ambiente do futebol e colocar no seu ambiente, na sua vida profissional, ia ser ruim demais. Você tá lá trabalhando, querendo fazer uma coisa e seu chefe no pé do ouvido pedindo para você fazer de outro jeito, né? Na verdade, ele tá atrás de resultado e é isso que ele tem que cobrar. A diretoria do Confiança também dessa forma, tem que cobrar resultado e não a forma, né? O jogador que escalou ou o outro, né? Tem que... Eu acho que em relação a isso é um ponto positivo. Pois é, DG. Assim, pra gente encerrar, eu também passo muito pano para essa diretoria. Briguem com os fatos quem quiser. Essa diretoria tem feito Confiança crescer. Só que a gente sabe que um time com Confiança, com a sua origem, na localização que ele está, nunca vai ter milhões e milhões para contratar os melhores jogadores do Brasil e sair subindo, entendeu? Ou a comparação que muita gente faz com o CSA é uma comparação injusta. O CSA teve umas cenas que botou muita, mas foi muita grana ali em cima. O Confiança está vivendo de cota. Qual clube hoje consegue ter a ascensão profissional que o Confiança tem só sobrevivendo de cota? Mas enfim, isso é papo para outro momento. E, vamos para os finalmente. E só lembrando que essa, a gente passa pano para a diretoria porque nos últimos, vamos botar aí, nos últimos 20 anos, 30 anos, é a melhor diretoria que a gente tem. Olha aí a ascensão que a gente teve. Série C para Série B, cara. O ranking, a gente subiu no ranking CBF, coisa que, olha, o futebol sergipano já há muito tempo não vê isso. Há muito tempo não vê isso. Então, assim, tem sim os problemas que tem que ser corrigidos, né, e tudo mais. Aquilo que a gente já sabe que todo clube tem. Mas vale ressaltar que o empenho de Iago, ele tem que ser celebrado. Ele botou a cara. E com a idade que ele tem, muito jogador poderia montar nele e, sei lá, caguei pra você, você é mais novo que eu, se vira aí, meu irmão. Mas não, ele botou a cara, ele conseguiu montar elencos bons, tanto que a gente conseguiu subir da Série C pra Série B, e conseguimos permanecer ano passado, que era uma coisa que era muito complicada, que a gente sabia, no nosso time realmente não era um time muito competitivo, até teve chances de estar em G4 da Série B e subir pra Série A, mas a gente sabe que na virada do turno, o nosso time simplesmente sentiu o cansaço. Mas essa diretoria tem que ser, sim, celebrada. Tem seus erros, a gente tem também que mostrar os erros, mas principalmente tem que celebrar isso aí. A melhor diretoria nos últimos 30 anos, vamos botar assim, do Confiança. Beleza, depois dessa sessão passada de pano, vamos para os finalmente. Lucas Oliva, suas despedidas, meu camarada. Queria mandar um salve para toda a massa proletária que desde dezembro está sofrendo bastante. Eu sei que a gente conseguiu permanecer na Série B, que foi uma grande conquista, mas é muito sofrimento, é muita derrota, Mike, é muita desclassificação. E eu acho que uma vitória amanhã no Clássico seria legal para a gente tomar cerveja, dar uns gritos na varanda do apartamento, né, tomar notificações aí do síndico e tal. Mas é isso, futebol. Eu já estou num estágio que minha alegria é ver o Confiança entrando em campo. Se vai ganhar, se vai perder, pouco importa. Mas se tem um adversário que eu faço questão de vencer sempre, é o Sergipe. Então, que vençamos amanhã. Abraço toda a bancada. Como sempre, um grande prazer estar aqui com vocês. Valeu, Lucão. Lucão é um homem virando um velho amargurado. eu nem posso mangar muito o meu cinto, porque o meu cinto torce pro Sergipe. Eu tenho que ficar. Aí é ruim, hein? Fernandinho DG, suas despedidas, meu camarada. Mandar um salve pra todo mundo também. Dizer que amanhã já é dia de acordar com o manto. Então, desde o primeiro raiar do sol, a gente já tá no clima de clássico. Mil Grau, se ele estiver aqui vendo a gente, ou se estiver vendo depois, já é hora dele soltar aquele bom dia Mil Grau, de um chute no sobrinho, aquelas coisas que ele faz lá. Vamos para cima deles. Um dos dias mais esperados do ano. É o dia que a gente faz a Rosa chorar novamente. E eu digo mais, com a vitória amanhã, assim que acabar o jogo tem paródia, né? Um abraço a todo mundo e vamos pra cima dele, Dragão. O nome dele é Genival. Boas lembranças. Felipe Moura, suas despedidas, meu camarada. Primeiro, boa noite e um bom dia, boa tarde para a minha nação azulina, minha torcida querida. Amanhã é faca na caveira, meu parceiro. Amanhã não tem esse negócio de divididinha, de pezinho murcho, não, meu amigo. É chute na canela, pau quebrando. Amanhã é dia de ganhar do Zé, se fortalecer e, meu irmão, ir em busca desse bicampeonato aí e botar o trem nos trilhos de novo, porque a gente tá precisando. Então, faca na caveira, fé em São Sabino e Dona Finha e vamos com tudo, meu irmão. Vamos quebrar o Zé Gipe na porrada. Danou, esse homem tá bravo, mas é isso, galera, da minha parte também, amanhã é dia de acordar com a camisa, botar a bandeira na janela, amanhã é dia de mandar aquela DM pro jogador, confio em você, tamo junto, nem que seja pra xingar depois, amanhã é dia de apoiar, amanhã, infelizmente, não estaremos no Batistão, mas amanhã é dia de respirar Sergipe Confiança, é clássico, é fundamental vencer, porque nós não podemos desistir. Os jogadores podem desistir do Confiança, o técnico pode desistir do Confiança, a diretoria pode desistir do Confiança, mas a gente não pode desistir do Confiança, porque o Confiança só chegou até aqui porque nós carregamos esse time nas costas. Lá nos anos 90, quando me apanhava pra caralho, 10 anos sem ganhar título sergipano, a gente carregou esse time nas costas. Esses anos 2000 de crescimento foi porque nós conseguimos levar esse time nas costas. Então, não vamos desistir. Ah, tem que perder, é melhor perder. Porra nenhuma, tem que vencer. E não vamos cair pra Série B. Não desistam do Confiança. É isso, meus amigos. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui! A cantar, se é para o bem geral da nação, sai a fábrica e fica o meu dragão. Sou Confiança e canto com amor, azul e branco és o que sou. Sou Confiança em todo o Brasil, mas pura emoção ao bem ali do estado és o maior. Pra cima e vamos subir, dragão. Pra cima e vamos subir.